Bom dia, são 11 horas e 13 minutos. A Proteção Civil passa a partir de agora a fazer apenas dois briefings diários. Uma medida que está a gerar muita controvérsia e que obrigou a Patrícia Gaspar, a porta-voz desta manhã da Proteção Civil, a descartar a possibilidade de se tratar esta de uma lei da rolha ou qualquer outra comparação do estilo. Reforçou, aliás, Patrícia Gaspar, que o principal propósito desta medida, controlar os briefings que são enviados ou comunicados à imprensa, isto é, enviados ou feitos ao vivo, que estão relacionados com os teatros de operações e com a necessidade de manter os operacionais disponíveis, inclusive os chefes da Proteção Civil presentes nos locais. Patrícia Gaspar comunicou que há muitos incêndios que estão a evoluir de forma tão rápida que segundos fazem a diferença. Os Damas já não vão atuar no concerto de apresentação do Futebol Clube do Porto. A explicação foi dada pela banda e agora há uma nova procura. Desta vez o mercado é mais musical. A festa de apresentação do Futebol Clube do Porto acontece ainda neste mês e pretende trazer uma banda de renome para o próprio evento. Ainda não existe um substituto para os Damas. OnePlus 5 está a ter novos problemas. Depois das questões relacionadas com a gravação e também com o próprio efeito de gelatina que era apresentado no ecrã, agora descobriu-se que quando é ligado um número de emergência, por exemplo 911 nos Estados Unidos ou 999 no Reino Unido, o OnePlus 5 simplesmente desliga-se. E agora dois temas, Jorge Guerreiro traz-nos a música com DJ Rico, chama-se Deixa-te Levar, Sarah, a menina do mamá papá, aliás do mamã papá, vai trazer-nos Não Vou Desistir. Agora Sarah tem 11 anos e apesar de não haver grandes progressos musicais, a sonoridade é sempre agradável. Vamos ouvir e daqui a pouco Guia dos Astros. Bom dia! DJ Rico, Jorge Guerreiro, vamos acordar, vamos. Sem hora nem lugar, vamos. Deixa-te levar por este som. Deixa-te levar. Quero te enlouquecer com todo o meu prazer. Hacer fuego. Perdemos o juízo, fazemos acontecer. Rompe. Ai, ai, ai, ai, ai, deixa-te levar, deixa-te levar. Deixa-te levar. Entrega-te. Deixa-me sentir teu corpo. Quero beber do teu baixo, do teu olhar mergulhar. Mergulhar, mergulhar. Fomos feitos por medida. A vida é para ser vivida. Nem sei, nem sei. Nem quero saber como é que tu vais fazer. Só quero que siga, que me castigue, que ningún te investigue. Nem quero saber. beijar tua boca, passar uma noite louca. Quero viver a paixão, solo quiero vivir la pasión. Tu e eu a fazer magia. Há quanto tempo não sentia bater meu coração. Coração frio. Nem quero saber como é que tu vais fazer. Solo quero que siga, que me castigue, que ningún te investigue. Nem quero saber o que é que tu vais dizer. Deja-te levar, vamos aguentar, disfrutar, pero entrega-te. Deixa-te levar, em mim confia. Me mueve loco, poquito a poco. Entrega-te. Deixa-te levar, ninguém te vai julgar. Só quero curtir, só quero cantar, uh-huh. Olá pessoal, bom dia, hoje quarta-feira. Começa agora mais um Guia dos Astros, falando para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, bom dia. Seu projeto vai depender das associações que fizer e, por isso, seja mais seletivo com seus colegas. Não se deixe abater pela falta de reconhecimento na área profissional. Uma viagem favorecerá a vida a dois. A relação pede um tempo de correria do dia a dia. Reserve um tempo para você e o seu amor. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, a profissão está do jeito que sempre quis. É a sua chance de unir o útil ao agradável e de estimular mais a participação dos colegas. Muito cuidado com gastos inesperados. O dinheiro pode fugir com facilidade. Sua vida amorosa está sujeita a mudanças. É que está difícil o entendimento de você com o par. Só o diálogo pode mudar isso. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, o astral favorece quem trabalha em grêmios recreativos ou atividades de lazer. Use a verdade para se fazer entender por todos. No campo sentimental, a razão e a emoção podem travar uma luta desigual. Não convém insistir numa relação desgastada. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, bom dia para se dedicar aos familiares. Não faltará disposição para se divertir e procurar novas alternativas de lazer. Cuidado, porém, com gastos. Abandone a mania de grandeza. Ela não lhe ajudará em nada. No campo sentimental, a lua traz boas vibrações para quem deseja um compromisso sério. Saia de casa, pode pintar alguém legal. Ok, pessoal, a gente volta daqui a pouquinho para falar para Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Horas 26 minutos, este é o nosso de par em par, hoje mais curto, é verdade, iniciou às 11 da manhã, vai acabar mais ao meio-dia, mas para todos os efeitos, continua a ver boa música e também motivos de interesse, espero eu, para ficar connosco e também perto das 12 horas. E vamos então prosseguindo com este, com mais 4 temas, agora sim 4 temas, que já cá estão preparadinhos para o nosso auditório. Diziam então, temos aqui um pequeno contratempo técnico. Diziam então que vamos passar à música. São mais 4 temas. Rico e Leo, Noites Frustradas. Depois Paula Matos com Coisa de S. Também Taeme e Tiago com Sarcasmo. E para finalizar, Victor e Leo com Senhorita. São as próximas 4 desta edição que... vai eclodir, esta sequência vai eclodir, o seu Exilibris vai ser a segunda parte da Guia dos Astros. Já sabem, eu, Carlos Bonaparte, quero continuar a contar com a sua presença nesta edição. Até já! Esse seu beijo com gosto de cigarro e de cerveja, tá impossível disfarçar, né? Conta aí, vai aguentar quanto tempo pra desistir? Se eu sou o seu fim de noite, fim da sua carência, a última chamada dessa sua agenda,

seus olhos me cegam. Não vejo se me querem ou me negam. Senhorita, olhando seu retrato, astros de volta, leoninos. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Sua vida profissional recebe poderosas vibrações neste dia. Você pode ter bons ganhos com atividades prazerosas ligadas ao lazer, recreação e vendas de produtos de beleza. A noite tem tudo para ser deliciosa. A sua vida amorosa tem tudo para passar por uma leve turbulência, porém, a relação não pode ser sacrificada. Tenha muita calma. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, dia positivo, você se mostra mais energética a fim de concluir suas tarefas. Quando se empenha, o resultado será bem claro e sempre aparece. Se você está se sentindo exausta, dê um tempo a você mesma. Se você anda muito envolvida com o trabalho, é preciso encontrar espaço para viver a vida a dois. Seja mais carinhosa. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, aprenda a aceitar opiniões, seja claro ao lidar com assuntos profissionais e positivo seja também. Não desperdice as oportunidades, está disposta a fazer o melhor pelo par. Então, não lhe faltará desejo nem oportunidade para viver muito bem o seu amor. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, você vai precisar de muita fé e de confiança para vencer a apatia. O astral favorece os programas de lazer e os planos de viagem. Não faltará disposição para provocar as mudanças necessárias. Você vai sentir muita vontade para expressar os seus sentimentos, podendo terminar a noite com a sensação de paz com o amor. Ok, pessoal, a gente volta rapidinho. Fica por aqui. Guia dos astros com Jane de Paula. É verdade, com Jane de Paula, nesta edição de quarta-feira, 19 de julho de 2017. São 11 horas e 43 minutos, o nosso de par em par está quase a chegar ao seu fim. Mas é uma edição pequenina, de facto, muito pequenina. Mas, ainda assim, preparem-se porque vamos ter boa música e eu espero também que gostem. Vamos ficar com os últimos 4 temas de hoje. E atenção, porque o primeiro é o último, aliás, é uma novidade. Vamos ficar com, primeiro com a música dos Afrojack e David Guetta, com Esther, com voz, Another Life. The Cure, de Lady Gaga, é o segundo tema. E o terceiro é de Luis Fonsi, com Daddy Yankee e Justin Bieber, Despacito. Também temos nesta edição, para finalizar, Swiss Swiss, nova música de Katy Perry, que acabou de chegar aqui mesmo à Antena Web. E é, então, desta feita, que me despeço. Desejo a todos a continuação de uma ótima tarde. Enfim, tudo bom para vocês. A nossa Guia dos Astros vai soar agora pela última vez. Voltamos a encontrar-nos amanhã. Forte abraço e até lá. Alô, ouvinte, confira agora. Guia dos Astros. De volta, Guia dos Astros fala para Sagitário. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitarianos, fase bastante estimulante para exercer funções profissionais. Esteja firme no que deseja e não durma no ponto. Nada de crise sem fundamento algum. O seu lado profissional está tomando grande parte do seu tempo. Olhe para o lado e você vai perceber que tem alguém a desejar o seu carinho e atenção. Coloque estrelas na escuridão da relação, ok, sagitarianos? Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, é hora de acreditar que as coisas podem ser diferentes. Talvez tenha chegado a hora de dar um novo rumo à sua vida. Vai ser divertido quebrar a rotina e dar vazão à sua independência. Entusiasmo nesta noite. A paixão e o desejo vão dar um novo tempero à sua vida a dois. Seu par estará carente, muito sentimental. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, a chave do sucesso está em se fazer o que gosta, por isso, não perca a chance de mostrar o seu talento. O astral favorece as amizades, estimula os sonhos e a consolidação de novos projetos. Na área afetiva, evite comparações entre o passado e o que pode ser vivido no presente. Isso pode magoar muito o seu parceiro atual. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, está na hora de ver pronto o seu trabalho e de colher o fruto que merece por tanta dedicação. Se neste dia ele a chamar para uma conversa, encare isso como algo positivo. Chega de autocrítica, se aceite como você é e verá que sua vida amorosa também fluirá com mais facilidade. O astral a dois é ótimo. É isso aí, pessoal. Amanhã logo cedinho a gente está de volta aqui, trazendo aí previsões para você que acompanha Guia dos Astros todas as manhãs, aqui na melhor sintonia. Até lá! Guia dos Astros com Jane de Paula. How we used to be. I still hang on to our tattered dreams. I wish we could turn back the hand of time and replace the voices that you left onto my mind. Maybe we'll meet again in another life. Maybe we're better in another paradise. 'cause you're tired. Cover you as you desire. When you fall asleep inside my arms, may not have the fancy things, but I'll give you everything you could ever want. It's in my arms. So baby, tell me yes, and I will give you everything. So baby, tell me yes, and I will be all yours tonight. So baby, tell me yes, and I will give you everything. I will be right by your side. If I can't find the cure, I'll fix you with my love. Close your eyes, I'll sing your favorite song. I wrote you this lullaby. Hush now, baby, don't you cry. Anything you want could not be wrong. So baby, tell me yes, and I will give you everything. So baby, tell me yes, and I will be all yours tonight. So baby, tell me yes, and I will give you everything. Your side. If I can't find the cure, I'll fix you with my love. No matter what you know, I'll fix you with my love. And if you say you're okay, I'm gonna heal you anyway. Promise I'll always be there. Promise I'll be the cure. Souberam que nós vínhamos aqui e como sabiam que Antena Web ia estar aqui, está a juntar-se uma grande multidão que é a são nossa crianças, volta. São crianças, adolescentes. Estamos ao ano de 1947, que foi também o ano antes do início da comercialização do disco de vinil. Na minha opinião, é a melhor música que alguma vez Portugal já conheceu. As manhãs que dedicamos, as tardes que enfrentamos, as noites que perdemos. 6 anos e meio depois, nós estamos aqui. Milhares de ouvintes e de emissões, centenas de vozes, dezenas de entrevistados e muitos, muitos momentos que ficam para a nossa história. Pela sua preferência, o nosso enorme obrigado. Esperamos continuar a sê-lo por muito e muito mais tempo. www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Cantamos

gonna stick around for more than a minute. Get used to it. Funny my name keeps coming out your mouth, 'cause I stay when I lay 'em up like swish, swish, bish. Another one in the basket. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a stan. The generous queen that kiss a fan. Ask her by, I'ma be riding by. I'ma tell my big dear, that's the guy. A star's a star, the heart's a heart. They never thought the switch guard would take it this far. Get my pimp cup, this is pimp shit, baby. I only rock with queens, so I'm making hits for Katie. Swish, swish, bitch. Another one in the basket. Just what is what?